Panorama Agrícola para 9 de abril de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, eu sou Mauro Moirer e este é o Panorama Agrícola de 9 de abril de 2013, terça-feira de lua minguante. Comigo nos trabalhos técnicos está o Márcio Peixe. O ditado do programa hoje é: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere uma dica para o jovem rural. E na entrevista, orientações sobre o kit forrageiro. Você pode ajudar a fazer o Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Confira também o nosso programa na internet, no site da Ipagre, no site do Governo do Estado de Santa Catarina e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Curso de Liderança, Gestão e Empreendedorismo para Jovens Rurais. Informe-se na Ipagre do seu município. Jovem, participe desse programa do Santa Catarina Rural. É hora das notícias. Recentemente, a Ipagre em Itajaí lançou duas novas cultivares de arroz. Arroz preto e arroz vermelho. Agora está lançando também um caderno de receitas com esses tipos especiais de arroz. Com informação nutricional, receita básica de arroz vermelho, galinhada com arroz vermelho e também outras receitas com arroz preto doce e inclusive brigadeiro de arroz preto. Para informações adicionais, contate com a Epagre da Estação Experimental de Itajaí. No telefone 47-3341-5244. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Carlos Mader, que coordena na Ipagre, em âmbito estadual, o programa Pecuária. Ele fala sobre as capacitações necessárias para o produtor rural começar a acessar recursos do kit forrageiro. Bom, nós estamos se utilizando dessa ferramenta que é proporcionada pelo governo do estado através do programa Kit Forrageiro Melhoramento de Pastagens, né? Onde que os produtores eles podem acessar esses recursos no sentido de melhorar as suas pastagens, né? Esse ano nós estamos com um foco de trabalho principalmente em relação ao uso da sobressemeadura, se utilizando desta ferramenta para melhoramento de pastagens perenes de verão, bem como a utilização desses recursos para uma melhor estruturação da propriedade em relação ao sistema de piqueteamento, né? Essa ferramenta é uma ferramenta que nos últimos anos tem nos proporcionado muitos bons resultados. Além disso, o produtor tem um benefício muito bom, na ordem de 40% dos recursos que ele capta dentro desse programa. Ou seja, o governo dispõe de um recurso de R$ 1.800 para os produtores a serem atendidos com esse programa. E o produtor, no final de um ano, ele vai pagar em torno de R$ 1.050, R$ 1.100, né? Então é uma ferramenta para nós, fundamental para o nosso trabalho. Nader, e o agricultor faz como? Ele vai até o escritório da Ipagre para pedir isso? O produtor, nós temos uma sistemática esse ano, que o produtor, para acessar esses recursos, ele necessita participar de capacitações, né? Capacitações nessa área, na área de melhoramento de pastagens, na área de piqueteamento. A partir daí, então, ele pode acessar esses recursos através desses programas governamentais, né? Em parceria com as cooperativas que são as nossas co-irmãs dentro desse trabalho, né? de posse do projeto, o produtor então acessa esse recurso junto à cooperativa, né? E ele só então vai pagar esses recursos em setembro de 2014, né? Então, no nosso modo de ver, um programa assim que tem dado muito bons resultados. O que nós precisamos é aparar algumas arestas em algumas regiões, onde que essa ferramenta muitas vezes não está sendo utilizada da maneira como o programa de pecuária entenda que deveria ser utilizado. Do que é composto o kit forrageiro? O kit forrageiro, ele é composto de alguns, alguns produtos, né, que o produtor vai acessar junto à cooperativa. Nós, em algumas regiões, compomos esse kit de acordo com os interesses da região, né? Dá um exemplo, no meio-oeste de Santa Catarina, o kit forrageiro é composto de palanques para cerca elétrica, ou aparelho de cerca elétrica, isoladores, castanha, arame. Além disso, sementes de leguminosas, como trevo, adubos, né? Então, basicamente, o nosso kit forrageiro usado nessa região é composto desses produtos. Em outras regiões, tem-se trabalhado mais com sementes e adubos, né? O programa entende que talvez tenha que fazer alguns ajustes nessa sistemática, nessas regiões, né? Já visto o resultado que a gente tem avaliado de regiões onde que o kit está sendo utilizado de uma forma mais estratégica, os resultados são muito melhores que regiões onde que simplesmente se der essa oportunidade para o produtor. Você está ouvindo aqui no Panorama Agrícola, entrevista com o engenheiro agrônomo Carlos Mader, coordenador na EPAGRE do programa Pecuária. Carlos Mader fala agora sobre uma capacitação técnica que ocorre hoje em Campos Novos, envolvendo cerca de 30 técnicos da EPAGRE que passam a estudar e a construir cenários futuros na questão da pecuária e da bovinocultura de leite em Santa Catarina. A primeira fase envolve muitas questões voltadas para a cadeia produtiva do leite, principalmente estudos de cenários, de tendências, a inserção do agricultor familiar, né, dentro do processo de discussão e desenvolvimento de ações para o nosso trabalho, né? Nós entendemos que muitos cenários são construídos a nível de Brasil, pensando na atividade leiteira, mas muitos deles não têm como foco o agricultor familiar, né? E Santa Catarina precisa discutir e construir cenários pensando 2020, 2025, 2030, né? Que tipo de agricultor nós vamos ter na atividade leiteira, como que se vai dar o desenvolvimento dessa atividade, quais são as grandes tendências em termos de preços, não só do leite, mas principalmente dos insumos que se tem hoje disponível para produzir leite, né? Essa é a nossa grande preocupação, no sentido de que esses técnicos possam, lá nos seus municípios, lá na sua GT, na sua região, discutir claramente com os seus produtores, com as suas lideranças, e traçar políticas de desenvolvimento para o setor pecuário no estado. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Carlos Mader, engenheiro agrônomo, coordenador do programa Pecuária na EPAGRE. Lembrando que 80 mil famílias têm no leite a sua principal atividade, principal fonte de renda aqui em Santa Catarina. Daí a importância da atividade leiteira do ponto de vista social e econômico para a agricultura familiar e os pequenos municípios catarinenses. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. Faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.